Fala pessoal, está começando o primeiro diário de eventos. Esse será especial de 2011, com um compiladão de todos os eventos do ano. Não sei se vocês já perceberam, quem está palestrando, opa, aliás, quem está apresentando, né, é o Mugi. E esse ano em eventos eu fui muito reconhecido pelos fãs da FS. Coitados deles, né? Né, o Mugi deu até autógrafo, mano. Caraca, mano. Se eu visse o Mugi, eu passava longe, mano. Na boa. Aqui é o Kiba e esse ano em eventos eu virei o rei dos atiradores. Aqui é o Rods ABC e quem fez meu cosplay foi minha avó. What? Fato. Realmente, mas peraí, explica isso, porque Rods ABC? Não, você não tá sabendo, Muga, que agora a moda é eu sempre ser Rods alguma coisa com tema. E como não tem personagem dessa vez, eu sou Rods ABC. Ah, tá, então você não pode ser padre, então você é o... Eu sou o Rods ABC hoje. Você é o Rods ABC. O negócio da minha avó é o seguinte, né, todo mundo sabe que eu faço cosplay. E quando a gente faz cosplay, as pessoas perguntam quem fez seu cosplay, quem fez as espadas e tal. E eu sou uma pessoa que gosta de inovar, né, então por que não falar que foi a vovó, né? Os caras, é sério, é lógico, pô, minha avó manja. Não, mas tipo, os meus cosplays, tipo, quem me ajuda nos acessórios normalmente é a minha mãe e a minha avó, mano. Toma! In your face, Rod. O dele é de verdade ainda. É verdade mesmo. Quem fez a capa da minha espada foi a minha avó. Viu? É true. Feito por gerações da família Kiba. E quem pintou a minha espada foi a minha mãe. Veio a dinastia Kiba no clã cosplay lá. E futuramente, tipo, ele não joga fora os cosplays, tá ligado? Claro que não. Eles serão herdados. Será usado pelo meu neto. Vai ser tipo aquelas armaduras de batalha, samurais, né, mano? Será usado pelo meu neto na batalha, no campo de batalha. No campo de batalha. Na batalha final, né, velho? Aliás, o evento de anime tá virando um campo de batalha, né? Exatamente, exatamente. Como o Sky não tá, vamos zoar com ele um pouquinho, né? Demorou, é óbvio. Boa, boa. Vamos lá com o Sky. Se você mora em Tupã e na sua cidade não tem eventos de anime, o que é um evento de anime, Sr. Mugiwara? Eventos de anime são eventos que reúnem pessoas estranhas, assim como nós, que gostam da temática anime, mangás, tokusatsu e coisas orientais, enfim, né? Pra se juntarem em um local só, se encontrarem, entre aspas, porque você não vê, entra no evento do anime e fala: oi, e aí, beleza? Você curte anime? Eu ainda acho que é pra juntar todo mundo e tacar uma só bomba, economiza, né? Enfim, seria pra você conhecer o pessoal, né? Entrar em salas temáticas, se divertir, comprar algumas coisinhas a mais em estandes, ver show de bandas. É, pra você entrar num mundo repleto de alegrias. Então tá. O conceito inicial é se divertir com pessoas que têm o mesmo gosto de você. É, porque assim, tipo, evento de anime você não vai pra pegar fila, você não vai pra passar calor, você não vai pra fazer nada disso. Você vai pra curtir. Se você curte o evento porque você está na fila, aí é outro papo. Essa é a premissa de um evento de anime. Então, vamos começar com os eventos que teve em janeiro. Em janeiro, teve Anime Dreams. Pode crer. Mas o Anime Dreams foi um dos poucos eventos que a gente foi embora com o grito de guerra e eu sobrevivi, né, velho? Porque foi uma cruzada praticamente, né, meu? A gente lutou contra o mal, teve que se esforçar. Não, eu tenho amigos que passaram a noite no evento. Teve amigos? Eu fui um deles, Kiba. Ah, que lindo. O Anime Dreams foi uma batalha contra as forças humanas e as forças da natureza combinadas, né? Mas apesar dos pesares, foi um evento divertido, vai, eu curti pra caramba. Foi um evento divertido. Eu diria legalzinho. foi legal, geralmente o Anime Dreams, eu gosto do evento, ele é um bom local. Ele, se não fosse a combinação de fatores que foi, ele é um evento pra ter bastante gente, tipo, andar normal. Só que como teve essas combinações de fatores que foram chuva, calor infernal... E uma trollagem filha da puta de um desgraçado que soltou bomba de pimenta no evento. Exatamente. Ou seja, estava chovendo, então o pessoal que estava na chuva queria entrar nos locais de stand, e quem estava nos locais de stand estava querendo sair por causa de um infeliz que tacou uma bomba de pimenta no local. Então imagina, vamos lá pessoal, é pra lá, não, vamos lá pessoal, é pra cá, e o Mugi no meio. Não, e travou o guarda-volumes, deu um problema, né? Mas sei lá, bicho. Travou o guarda-volumes, na verdade foram duas bombas de pimenta. por sorte, nesse dia eu fui embora cedo e não peguei as catástrofes naturais e humanas. Foi legal, né? A gente teve umas experiências legais aí no Dreams, né? Apesar do calor de janeiro. Apesar de tudo isso, eu creio que uma coisa que a gente pode falar bom do Dreams é que foi o evento que a gente mais reuniu pessoas de Katekyo Hitman Reborn de cosplay. É um bom passado, né? É um bom passado. Mas foi um exército, né, meu? Atualmente nós não fazemos mais cosplay de Katekyo, né? Mas foi uma época da hora de eventos da gente. Agora, passando de mês aí, mudamos uns 30 dias, vamos pra fevereiro. Fevereiro não é uma época normal de ter eventos, pra começar. Na verdade, o mês de fevereiro tem poucos eventos aqui em São Paulo, justamente impulsionados pelo Ressaca, que acontece em dezembro, e pelo Dreams, que acontece em janeiro. E principalmente pelo evento nacional, né, Kiva? Chamado Carnaval, né, velho? É... evento carnaval que, tipo, nós não gostamos de ficar vendo desfiles na TV e resolvemos nos encontrar na Liberdade pra fazer o encontrão do AFS. Yes! Foi o primeiro encontrão do AFS. O primeiro encontrão oficial. Isso aí, primeiro oficial, assim. Juntou o pessoal da staff do AFS, que é de São Paulo, e até alguns que não são de São Paulo, e alguns fãs da gente que se reuniram e a gente começa a falar com eles, falando, somos amigos até hoje. Qual que é a premissa do encontrão? Aproveitar esses dias aí do carnaval, que geralmente são feriados e as empresas liberam, pra aproveitar pra sair com a galera, fazer um passeio legal. Então a gente fez muita coisa legal. Rolou karaokê, eu forcei o pessoal a jogar futebol americano, teve uns passeios legal, jogou uma jogatina, teve bastante coisa interessante aí. Vamos não curtir o carnaval juntos, né? Vamos. Exato. Boa ideia, pode ser o slogan do encontrão, né? Vamos não curtir o carnaval juntos. Ô, louco, né, velho? Anti-Brasil, para. Que depressivo, né, véio? Não pode, porra. Mas fora isso, embora não seja uma época de eventos, teve um evento pequenininho que vocês foram no futebol? Isso, a gente foi assistir um show aí dos amigos nossos, né? O pessoal da Know How, no Cos Rock Fest, né? Um evento novo aí, de uma organizadora nova também de eventos. E foi um evento, apesar de um evento pequeno, foi um evento bastante organizado. E as coisas fluem. É naturalmente. E compensação, você tem um lugar legal, é como se você tivesse, sei lá, um lugar, assim, tranquilo pra marcar com a galera e curtir um dia num lugar mais sossegado, assim, sei lá. Foi um evento bastante legal, jogamos Mario Kart e acho que foi na época que saiu o Marvel vs. Capcom 3, eu lembro. E foi, se não me engano, foi eu, Kibo e o Hideki. Foi bem legal. Março teve já um evento bem legalzinho, não chega a ser um evento pequeno, mas atrai bastante gente, não chega também a ser um evento extremamente grande. É um evento de médio porte, é o Anime Party. Foi o evento mais épico da minha vida. Por quê? Porque eu fiz cosplay do Sogeking, tipo, eu era o rei dos atiradores e a Ilha dos Atiradores fica nos seus corações. Só pra lembrar, né? Caraca, peraí, foi o primeiro que você foi de Sogeking? Foi o primeiro e único, porque eu não fiz Sogeking depois. Lembrei agora, foi você de Sogeking, Rods de Zoro, e eu fui como Cos Helper. Foi a primeira vez que eu fui de Cos Helper. E a Karina foi de Robin também. Não da DC, de One Piece. Foi nessa época que eu comecei a ver que eu sou um bom Cos Helper. Cos Helper, pra sempre, Mugi. Você ganhou esse título, eu te nomeei Cos Helper. É, o Mugi ficou... Não, o Mugi, além de Cos Helper, ele foi fotógrafo também, né? Ah, mas foi um evento legal, eu tava estreando também cosplay. E sempre que a gente estreia cosplay, a gente faz um monte de coisa errada, né? Então... É, e tipo assim, eu só fiz o Sogeking porque tava frio, tá ligado? Porque eu agora criei a tese na minha vida de que eu não faço mais cosplay no calor. Então eu só faço cosplay quando tá frio, por isso que eu fiz o Sogeking nesse dia, porque tava frio. Fazer cosplay com calor não é uma coisa agradável. Eu já cheguei ao Nirvana, então calor, frio e neve e tempestade não me afeta mais. Eu já sofri tudo que tinha que sofrer esse ano já. Ó, nosso amigo Felipe SWM falou que o Mugi nasceu pra isso, de ser cos-helper, então faça um plano de carreira. É, eu tava até pensando, eu acho que eu vou, tipo, abrir a profissão, cos-helper. Sou seu cos-helper por um dia de evento, me alugue. Me alugue, né, velho? Que da hora. Mas, falando de cosplay, aí a gente não falou muito, né? Qual que é a emoção de ser cosplay? Por que que é legal fazer cosplay e tudo mais? A gente vê o pessoal sendo entrevistado, as cosplays sendo entrevistado, e o cara, tipo, responde, ah, eu sou cosplay porque eu sempre quis ser o Goku. Não é isso, né? Você não é o Goku, porra. Não, na verdade, sei lá, eu vejo fazer cosplay mais, tipo assim, sei lá, chegar num evento e encontrar pessoas do mesmo anime que eu tô, fazer amizade, sabe? Tipo, a gente sempre conhece bastante gente nova quando a gente tá fazendo cosplay. Isso que é legal. Exato. Acho que um evento de anime, né, nada mais é do que também uma festa da fantasia, né? Então você quer ir a caráter, você com um cosplay aí de um time... Não obrigatória, né? Uma festa da fantasia não obrigatória. Não é obrigatório, né? Então você de cosplay de uma determinada obra, você vai atrair a atenção de quem conhece também, vai poder conhecer bastante gente. Ou então tem também aquelas pessoas que, eu digo assim, são as pessoas que vão a um evento que ainda são novatas em evento, sabe? Então vão lá porque eles querem ver como que funciona o evento. E eles ficam lá pra tirar foto de todo mundo. É verdade. E assim, o cosplay ele fica com aquela cara de cartão de visita, né, do evento e tudo mais. Então eu acho uma experiência legal pra mim e pros outros que estão assistindo também, né? Porque você acaba, sei lá, marcando uma pessoa, né? A pessoa se diverte mais, né, vendo você de cosplay e fala, caraca, que mané, ele fez esse cosplay e tal. O que eu achei mais foda foi quando eu tava lá de cosplay e chegou uma dupla de otakus cantando a música do Soul King. Então, assim, é muito foda você ser reconhecido também. É porque o seu cosplay cativa, né? É um spell do seu cosplay, tá ligado? Tipo... Mas é bem legal, assim, eu acho interessante de cosplay e tal. Dentro do evento, dentro da brincadeira, aí faz bem, assim. Eu recomendo, inclusive. Todo mundo deve fazer pelo menos um cosplay na vida. Em abril. Abril a gente descansou. Foi meu aniversário, eu falei, não vai ter evento esse mês. Não teve. Abril a gente tava comprando 3DS, né? Então acabou a grana. Ah, realmente, abril tava 3DS, gente. É verdade, né? Tava todo mundo querendo 3DS, tipo, ninguém quis ir em evento. Na verdade não teve evento em São Paulo. Não teve evento em São Paulo. Teve outros eventos, teve evento acho que em Mauá, Limeira... Mas a gente descansou, foi bom pra isso, a gente comprou nossos 3DS, então a gente ficou no visto do 3DS, deu pra aproveitar. Mas que você acha? Você se arrepende de ter comprado 3DS cedo, não? Eu tô feliz, cada vez mais feliz com o 3DS. Eu tô feliz também, eu acho, né? O problema é que o Vita está chegando, né? Vamos ver como vai ficar. Mas eu sou uma pessoa que acha que os dois podem conviver em conjunto numa nice. Concordo com você, Kiba, concordo plenamente. Eu acho que cada um tem seu mercado, mas eu acho que eles deviam agir em conjunto também, assim, eu ia trazer um mercado mais... Mas eu só puxei o assunto 3DS, que é pra ver a galera se matando nos comentários, pra saber quem é melhor. queremos ver mamilos nos comentários. Abril, descansamos, tivemos que descansar, aliás, não foi só por causa que a gente tinha que descansar dos eventos passados, a gente tinha que descansar para os próximos eventos, inclusive o evento de maio. Que foi o Anima BC 11, o evento que pra mim marcou porque foi a primeira vez que eu pude ver uma orquestra na minha vida tocando, tipo, ao vivo. E assim, antes de falar da BC também, assim, a gente foi convidado pra fazer a cobertura completa, né, do evento, então a organização da... a gente agradece muito a organização da Anima BC, que ajudou muito, né, a gente com isso também, né? A gente conseguiu também fazer o nosso trabalho lá, eles facilitaram bastante. Acho que até me surpreendeu, até a gente até se surpreendeu, né, Muguara? Com o tamanho e dedicação que eles tiveram com a parte de imprensa, né? A gente esteve por lá, fizemos nossas filmagens, foi tudo tranquilo. Sempre que possível eles apareciam por lá, perguntavam se estava tudo bem, estava tudo legal. Hideaki, grande Hideaki, um abraço pra você. Teve também o show, né, da Kazoku. Nesse show da Kazoku foi extremamente agitadinho aí, embora teve chuva, mas foi muito legal. Mas foi bom. O Games e Concert também foi extremamente foda. E a gente conheceu um pessoalzinho bem legal, bem louco das ideias, né, por aí. Foi o pessoal do VideoQuest, não é isso? Foi a primeira vez que uma raposa se encontrou com um chapéu de palha. Isso foi muito gay, hein? O Kitsune não vai gostar muito disso não, mano. Eu também não gostei. Eu não achei muito saudável esse discurso aí, não. Uma coisa também que eu tenho que lembrar aqui eventos de anime são coisas saudáveis para sua coleção e seu estoque de mangás. Então, sempre quando você tiver um evento de anime, se prepare para comprar mangás. Que foi uma coisa que eu fiz muito no Anime ABC, 11ª edição. Foi lá que eu comecei minha coleção de Negima. É, só compro mangás agora uma vez por ano, então eu só compro na Comics Fest agora. Bom, eu, esse ano, como eu falei, foi o pessoal tem um ano novo chinês, né, do cachorro, do rato, do cavalo lá, do dragão. O meu é o ano do Zoro, porque eu já fiz cosplay do Zoro esse ano. Em junho teve uma coisa bem legal pra mim, ao menos. Que teve? Foi meu aniversário. Foda-se. Pronto. Julho, vamos lá. Teve a trollada de aniversário do Mug, que nós zoamos demais com ele. É, teve o cast de aniversário do Mug. Foi um mês bem legal, né, Mug? Foi um mês bem legal, bacana. Em junho teve meu aniversário. E em julho a gente comemorou o meu aniversário com o pessoal da FS também. Isso, vergonha alheia lá, o Mugara filmando a gente, tacando na internet. Vergonha alheia, fizemos o Mugi Friends. O Mugi Friends foi nada mais, nada menos que uma véspera, um esquenta para o evento que teve em julho, Anime Friends. Na verdade, eu vou falar a verdade agora. Põe a música de suspense aí. Na verdade, a gente deixou de ir no Anime Friends pra ir no Mug Friends. É porque assim, né, o Anime Friends, ele tem um... na verdade, ele tem 2 semanas, né, de evento, então tem muita data pra ir mesmo, assim. E o Mug Friends tava melhor, assim, foi a data mais legal com o pessoal. Valeu! Você acabou de falar que o Mug Friends foi melhor que o AF, velho. Valeu! não foi. É, mas na verdade é assim, porque a gente tá com nossos amigos. Tinha churrasco de graça. Mas, tinha churrasco de graça. Pronto, você já disse tudo, né, Rod? Bem, vamos lá então. É, saindo um pouco do Book Friends, vamos para o Anime Friends. Anime Friends, que pra começar, a gente conheceu novas pessoas. Conhecemos um feto. A gente foi. Primeiro que a gente conseguiu furar fila com os fãs da FS de novo, né, Mugara? Valeu, Gerson. Furar fila é o que há, né? Furar fila é o que há. Nossa, é mesmo. Valeu, Gerson. Pode crer. E a gente conheceu novas pessoas. Conhecemos o Feto lá, o God End. E fora isso, reunimos também muitas pessoas, né? Eu acho que a gente conseguiu reunir no AF quase a mesma quantidade de gente que a gente conseguiu reunir no Encontrão. Foi. Quase todo mundo que tava no Encontrão tava no AF. E a gente ainda teve umas pessoas que não estavam, teve pessoas novas que apareceram e, tipo... Foram summonadas. E eu tava de Ash, mano, foi mó legal, tipo, eu nunca tirei tanta foto na minha vida. A Vanessa, Panzer e a Lidura, que veio lá de longe, né? Panzer eu já conhecia de outras eras. A Fofonca também, né, que é, ela vem de longe também. Mas então, aí... Bom, foi o Anime Friends, foi basicamente uma apanhada aí da gente contra a galera. Teve um pessoal também que conheceu a gente nos eventos, né, Mugara? A gente sempre gosta disso, de achar fã, conversar. Mas eu tenho que dar uma bronca aí nos fãs, né, Mugara? Que os fãs, eles encontram a gente, ficam felizes e depois não conversam com a gente aqui. Que é uma oportunidade, né, meu? Pra bater papo, pra tirar uma dúvida. Foi legal que a gente encontrou depois, tipo, um monte de e-mails falando assim... Ah, eu vi o Bug no Anime Friends, só que não conversei com ele. Escutem uma coisa, fãs. Quando vocês virem a gente, falem com a gente. Por favor. Teve um monte de e-mail que falando mais ou menos assim, alguma coisa do gênero. E também teve aquele Mug que eu escutei de longe. Eu falei, será que me escutou mesmo? Até hoje a gente não sabe quem foi, né, mano? Foi a voz do seu coração. Mas foi legal, assim, a gente sempre tá lá também pra se divertir nos eventos. Foi uma época bastante legal, a gente achou muita gente. Anime Friends teve muita coisa legal. E talvez aí no próximo a gente consiga aí reunir mais galera, né? A gente avisa vocês também com antecedência. Porque assim, a gente tem um problema que muitas vezes aí muitos fãs perguntam pra gente: ah, a gente vai em evento, vocês vão cobrir tal evento, não vai e tal. E muito depende também da organização do evento, não é só da gente, né? A gente tá aqui disponível. É isso que a gente faz, né? Ter a boa fé, faz a cobertura e tudo mais, né? Mas também, às vezes, depende um pouco da organização. Não é nem só a gente tá disponível, né? A gente tá disponível e a gente tá correndo atrás, mas nem sempre a organização facilita as coisas pra gente, né? Exato. Exatamente. Uma coisa importante também é que, independente de organização facilitar ou não, a gente tá aí pra achar vocês, viu, galera? Se tem um evento aí e o pessoal chama bastante, que é o caso aí dos eventos aí mais recentes, a gente tá indo, sim, a gente tá tentando encontrar vocês, porque é uma galera bacana, né? A gente gosta de achar vocês e tal. E é legal que depois você vai em evento interior e se encontra fã do FS, é muito legal você saber que você foi em outro estado, outra cidade, encontraram você lá e falaram, puta, é o Mug. Nossa, muito legal. É um carinho muito legal, a gente não tem nem palavras assim pra retribuir, mas e assim, todo mundo aqui, a maioria da staff começou como ouvinte também, que nem vocês. Então, quantas amizades também eu já não fiz aí por causa dos ouvintes aí do Freak Show, quanta galera eu já não conheci também. Acho que é uma oportunidade pra mudar vidas, né, mano? Não, e teve mais uma coisa também, tipo, quando você vê a gente de cosplay, tipo, tem pessoas que não querem andar com a gente, porque a gente para toda hora pra tirar foto. O Nietzsche descaradamente olhou pra você, você vai fazer cosplay? Vou, ah, então não vou andar com vocês. E pior que ele tava certo, cara, ele fez certo, mano. Eu não reclamo, porque é tenso andar, velho. Não, e ainda mais quando o Rhodes faz o cosplay de... Mostrando os mamilos. Zoro New World é foda. Mas voltando, deixa eu falar sobre a febre que foi o 3DS no AF, cara. Foi o primeiro evento, assim, de larga escala que você conseguiu juntar um monte de gente com 3DS. Foi, acho que ali que o Street Pass foi true, né? E agradecemos também a N-Party, que ajudou muito. N-Party, grande N-Party. Ajudou a gente muito a passar nas fases da quest lá do 3DS. Vou mandar um abraço aí pro Dort, pro Mário Toledo da N-Party, pro Lobin também. Pessoal, sempre aí na amizade com o pessoal da FS. Valeu aí. Obrigado por ter deixado eu trocar meu cosplay na sala da N-Party lá no fundinho pra... pra não pegar banheiro cheio de gente lá. Bom, eu agradeço a N-Party porque se não fosse vocês eu não teria completado minha Pokédex 3D. Próximo mês, agosto, descansamos o Anime Friends e eu comprei meu carro. Yes! Na verdade, assim, em agosto... Houveram eventos, mas nós não estivemos presentes em todos. Alguns foram datas que não podíamos nos encontrar. Mas foi um mês tranquilo. Pulando agosto, a gente chega em setembro aí que a gente teve um... A gente teve até dois eventos pra cobrir, né, Mugara? Teve que fazer uma divisão tática aí na equipe, né, pra conseguir, né, corresponder à demanda aí. Exato, vamos lá. Vamos começar por Animatsuri. Animatsuri que aconteceu... em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Equipe backup de Elite aí, né? Eu, o Hideki, o Dylion e o Tio Panda também, que se não me engano foi com a gente. E a gente foi lá fazer a cobertura lá em Mogi das Cruzes. É, a gente saiu aqui da capital, o Dylion de Suzano, né? Mas foi uma viagem bastante legal, assim. Foi um evento também que, por ser uma organização nova também, tá começando, né? A cidade também é um pouco mais interior, né? Então deve ser mais difícil achar o toque. Mas eu achei um evento, assim, com um clima bastante familiar, assim, sabe? Eu gosto de cosplay também pra ver a reação das pessoas, né? Como eles encaram aí e tal. E o pessoal aceitou bem, eles parece que estão acostumados bastante também. Foi um evento bastante legal. Acho que tem sucesso. Tem um futuro com sucesso aí na Matsuri. Deu pra me divertir bastante lá, né? Bacana, bacana. Fora isso, no mesmo dia teve Animengá. Animengá, eu e o Kiba fomos para lá juntamente com a banda Kazoku Neban e a banda Know How. E conta aí, Kiba, como que foi viagemzinha pra lá? Cara, Animengá, imagina você estar em São Paulo, ir trabalhar na sexta-feira e você sair de São Paulo, passar 8 horas na estrada pra voltar pra São Paulo no domingo. Tipo. E trabalhar na segunda. Foi muito corrido, foi muito tenso, mas foi muito foda. Pessoal de Maringá, extremamente hospitaleiro, pra começar. Gente boa, todo mundo que tava lá, a Kula, o Panzer, o Akira, o Ura, todo mundo que, tipo, nossos amigos de lá. Kula agora ela faz parte da nossa equipe, mas antes ela não fazia, ela era só nossa amiga mesmo. E, tipo, foi muito foda. O Mug deu palestra no evento até, e a gente curtiu. E eu comi o maior cachorro quente da minha vida. Mas foi muito legal, o pessoal da Kazoku, o pessoal da Know How também aí, estão no coração da gente, que foi muito legal o show dos dois. Bacana pra caramba. Nossa, o show da Know How, como sempre, emocionante, né? A Kemi consegue fazer sempre um show cada vez mais foda que o outro. O show da Kazoku também, pra mim, foi muito foda, porque eu tava fotografando e fui tocar junto com eles, e foi intenso, mas foi muito louco. Setembro, então, foi uma data bem enrolada pra gente, corrida. Então, vamos pra um outro mês que mais enrolado ainda pra gente. Outubro. Outubro teve, pra começar, Union Anime Fest, ou mais conhecido como Anime Songs, Sorocaba. Foi um evento de anime em bar de rock. Extremamente legal isso por uma coisa. Eu acho que seria a única possibilidade de uma banda de anime tocar em mesas de sinuca. Cara, você não tem noção do que é tocar em cima de uma mesa de sinuca, mano. Na verdade, não uma, né? Eram várias, então, tipo... É muito true isso, cara. E foi, de novo, banda Kazoku e banda Sugoi. Abraço pro Tu aí, bacana. Banda Sugoi, os caras mais loucos e estranhos que eu conheço, que são gente boas pra caramba. Demais. Nossa, exatamente. Você consegue pegar as três qualidades dele, deixam eles, assim, estranhos, gente boa e loucos. Exatamente, isso define Sugoi. É bem legal, a gente foi lá, foi só um dia de evento, a gente fez um bate e volta, até que Sorocaba é perto de São Paulo, perto entre aspas. No mesmo dia do Union, teve Anime Fantasy. Então, pra começar, já viu a correria que foi. Foi o seguinte, no Fantasy a gente só foi no sábado, e no Union a gente só foi no domingo. E, final de semana depois, teve Anime Foz. Eu saí de São Paulo, Guarulhos, e fui parar em Foz do Iguaçu. Agradeço demais a todos da LAP, da organização do Anime Foz, Liza, Paula. Eu tô sabendo que o Mugi vestiu uma capa e foi lá gritar com o pica-pau enquanto as pessoas caíam de barril nas cataratas. Fui fazer isso. Mas o Mugo, era só de dele ter que sair aqui do estado e voltar com os dois rins, velho. Ele já tem que agradecer. Então foi, o pessoal tratou o Mugo era muito bem mesmo. Acho que a gente não tem o que reclamar, assim. Obrigadão mesmo. Foi bem bacana. E é que assim, enquanto o Mugiwara estava em Foz do Iguaçu, eu estava com a Kazoku em Belo Horizonte. Então, tipo, duas semanas depois de passar 12. De passar 9 horas numa van indo pra Maringá, eu passei 12 horas no ônibus indo pra Belo Horizonte. E olha só, você pegou 12 horas pra BH, eu peguei uma hora até Foz. E assim, foi um negócio tenso, porque nós saímos no sábado de manhã e voltamos no domingo à noite. Então nós chegamos na rodoviária na segunda-feira e eu fui trabalhar direto, cara. Tipo, virado do evento, entendeu? Foi muito foda, mas foi muito tenso. Eu sei que quando eu fui pra Foz, eu peguei a segunda-feira de folga, como eu chamo. Foz foi um evento muito bom, palestrei por lá, encontrei outras pessoas muito legais. O pessoal da banda Shiranai tava por lá, pessoal muito bacana. Robson Kumoji, o dublador do Sasuke, tava por lá. O cara é muito gente fina, bacana pra caramba. E, aliás, vou fazer propaganda do canal dele aqui rapidinho. É 8K, canal 8K, muito da hora, ele faz esse negócio muito trola. Então, e agradecer aí o pessoal de Foz também. A Liza, a Paula, o Yu da organização, pessoal muito gente fina. Também o pessoal que tava por lá, que é fã da FS, o Jesus, Fulgo, Sidney, né? A Rina também, que tava por lá, e o pessoalzinho que foi ver a palestra, todo mundo de lá, abraço, vocês são muito legais. Outubro teve uma coisa que não é otaku, é mais gamer, mas vale assim mesmo, teve a VGL, Video Games Live. Eu fui a paisana na VGL, então, acho que o pessoal não me achou, embora eu achei o John. O John, ele é fã do site, amigo nosso lá, mas eu achei o John e não achei o John. Também achei o Tonoshiki lá também, foi eu, o Hideki, e mais um colega meu e tal. A gente foi curtir a VGL, né, um evento, acho que tu... É, otakices, né, videogames e cultura nerd em geral estão muito ligados entre si, né, então também foi foda, mas não tem nem o que falar, cara. Foi um concerto, assim, muito legal. Você vê o pessoal tocando com espírito, com alma, assim. O amor que a organização lá tinha pelo Brasil, tocou, eles fizeram um medley lá com Blanca, tudo mais, foi bastante legal, assim. O pessoal do Brasil não para de gritar em shows assim. Mas foi legal, quem foi na VGL sabe o que foi. Teve aqui em São Paulo, no Rio e em Minas, se não me engano. E quem viu, viu. Quem não viu, verá. Então, se prepare ano que vem. Terminando aqui mês de outubro, que foi corrido pra caraca, a gente descansou em novembro, graças a Deus. descansou naquelas, né? Porque aí em novembro começam as correrias de faculdade. Pra vocês. Pra mim foi um mês bem corrido. Aliás, não, novembro não. Eu estava com o braço quebrado. Pra você foi o melhor mês, eu acho. E então, já que o Kiba quebrou o braço e a gente não teve evento, descansamos um pouquinho para dezembro. Ah, entendeu? Não teve evento porque o Kiba quebrou o braço, entenderam, né? Exatamente, os eventos rodam em torno do Kiba, tá? Novembro, como falamos, descansamos, caímos em dezembro, então vamos a falar de Anima BC. O Anima BC 12 foi um evento muito bem organizado, muito bem feito. É, como todo Anima BC, né? Tipo, não temos do que reclamar de organização do Anima BC. Nem um pouco. O Anima BC é sempre hospitaleiro, sempre atencioso com o pessoal que tá ali trabalhando pra melhorar o evento e divulgar o evento. E dessa vez eles fizeram uma espécie de uma sala de imprensa, onde a gente conseguiu ter um espaço pra fazer filmagem, pra fazer edição. E era uma sala grande, não era uma sala pequena, não. Não, foi um bom QG mesmo. E a gente tava lá também com a imprensa, com o pessoal do VideoQuest. Mais uma estrelinha aí pra organização da ABC, que sabe tratar bem a mídia especializada, né, meu cara? A gente não tem o que reclamar. Foi muito legal, assim, as atrações do ABC estavam muito boas, né? O ponto mais épico do Anima BC 12 foi o Animes in Concert. Que foi, assim, eles fizeram uma coisa inédita no Brasil, que foi pegar uma banda e uma orquestra e colocar as duas pra tocar músicas de anime que o povo, sabe, que aquelas músicas que estão no coração de todo mundo que curte anime, sabe? Não é a mesma coisa que você ir num show de uma banda e ver a banda tocar algumas músicas, não. Você vê a orquestra tocando músicas que, sabe, não clássicas, mas extremamente conhecida, sabe? Aquela música que todo mundo canta junto, que todo mundo adora. Isso foi muito bom. Ah, uma coisa interessante também que aconteceu no Anima BC é que a gente teve a presença da Kula, que recente acabou de entrar na equipe do site e veio lá de Maringá pra São Paulo. Tipo, ela fez o contrário do que a gente fez pra ir pro Animingá, ela veio de lá pra cá, pro Anima BC, pra curtir o evento com a gente. Passou os 2 dias com a gente, trolando, tirou foto e causou. E a gente também não pode deixar de agradecer o nosso amigo Feto, God Andy, que trabalhou bastante, apesar de ser apenas nosso amigo, nosso convidado, né? Ah, e o Alck tá tristinho porque a gente não falou dele. Então vamos falar do Alck, que o Alck... Não, a gente não vai falar do Alck não, porque o Alck é vagal. Vamos lá. Ressaca Friends foi um evento legal. É um evento que acontece no mesmo lugar que o Anime Dreams. Um clima de Natal, né? Clima de Natal, não teve bomba de pimenta. Se divertiu bastante, né? Então, esses foram os eventos de 2011 e espero que vocês tenham gostado do diário de eventos do AFS. Acho que vocês acompanharam aí um pouco da rotina, que é fazer uma cobertura, né? Se divertir nos eventos, né? Exato. E se tudo der certo, esse diário de eventos vai entrar no cronograma e será bimestral. Vou conversar com esse cara. É assim, a gente trabalha pra caramba, a gente se fode, a gente chega cedo, a gente sai tarde, mas a gente gosta pra caramba de fazer isso, então a gente vai continuar fazendo. É, tipo, a gente tem uns hobbies meio estranhos, né? É, tipo, sei lá, mas é legal. Vocês aí, eu não gosto, não. Eu não gosto de ver pessoas, não gosto de viver uma vida. O negócio é ficar no PC com a internet. Eu quero entrevistar mais pessoas nos próximos eventos. E se preparem, 2012 vem com tudo, a gente também vai estar com tudo, então... Isso aí, né? O infinito é além. Muitos eventos vêm aí, busquem o conhecimento. Eu ainda espero que voltem a fazer eventos aqui em Guarulhos, que é uma cidade que eu gosto, moro. Espero que alguém que esteja escutando realize meu desejo. Eu não vou fazer piada bairrista, não vou. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo diário de eventos. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.